E sejam muito bem-vindos ao Karaokê 64, número 22. Eu sou o seu host, Jeff, e hoje estou com o Mário Oi. e com o Lucas. Feliz que o dólar tá baixando um pouquinho, mas a esperança tá muito alta. Tem que Não, diminuir o hype. relaxa aí, Lucas, que é só quando a maré dá uma acalmada antes de vir, tipo, a tempestade. Eu tô ligado, realmente, o tsunami, né? Volta um pouco a água e vem tudo depois. É, vai flutuar esse preço igual os nabos do Animal Crossing, você vai ver só. Ô Lucas, com R$ 4 dá pra comprar uns 3 jogos por mês, né? Não? Não, não. Com R$ 4? Depende. Se você assinar alguém e pés lá por um dólar, na promoção, acho. Eu não sei se é assim, dá pra pegar um dólar, né, Jeff? E ó, se você baixar o instalador da Epic aí, você ganha jogo de graça todo mês. Bom, e aí, pra começar o karaokê, alguém tem alguma história, alguma coisa que quer desabafar, contar? Eu tô Eu de boa, tenho, já falei eu do meu tenho. casamento. Eu já tava conversando em off com o Jefferson que eu tô nessa quarentena, às vezes eu me pego deitado vendo alguns vídeos assim do YouTube, e o YouTube também recomendando outros vídeos, e eu caio, tipo, sabe, muito profundo assim em tema e eu vou além. Então, nessa quarentena tem dois assuntos que têm me salvado. O primeiro deles são histórias de profissionais e como é a vida no Japão na perspectiva de algumas profissões, né? E eu tava comentando com o Jefferson que, mano, na maioria dos vídeos que eu assisti, 12 ou 13 vídeos ou 14 de como é a profissão dessas pessoas lá no Japão, é muito insano, sabe? A galera trabalhando 12 horas por dia, a vida delas é basicamente acordar, transporte público, trabalho, transporte público, chegar em casa e não fazer mais nada, né? Até profissão de gente que é cosplayer, né? Trabalha profissionalmente com cosplay lá, etc. Basicamente a vida é assim. Também quem é dona de casa, basicamente só cuida de filho, também é uma vida muito insana. Eu não aguentaria isso. Eu aguento isso? Eu não sei. Eu não sei, Gerson. Sua vida é insana nesse nível? Tipo, acordar, transporte público, trabalho, transporte público, dormir. É isso? Acho que se o Jeff tá vindo gravar podcast de graça aqui, acho que ele tá aguentando, hein? É, então. Acho que o meu dia seria isso. Sei lá. Gravar, dormir, trabalhar. Acabou. É só um dia. Mas. Acho que os vídeos que você pegou, Mara, é um pouquinho. Deve ser coisas exageradas. Assim, tipo. Ah, se você perguntar, japonês não gosta de trabalhar, não. 12 horas, não. Não, então, tudo bem. Algumas pessoas, Quando pede pra por fazer exemplo. hora extra, os caras fogem. Tem esse problema. Então, ó, um dos vídeos que eu vi, a menina ela trabalhava como administradora, né, da empresa, mas a profissão dela era de PR, né, era de press release. E aí a profissão dela chegava, acho que das 9 às 11 da manhã, ela tinha que ler notícias, jornal, etc. Depois ela participava de uma porrada de reunião. E diga de passagem, eu ouvi falar que no Japão a galera gosta de fazer reunião. Mas outro detalhe é que no trabalho dela é 100% focada. Ela basicamente não conversa com os colegas de trabalho. Mas das profissões, Jefferson, assim, algumas era. Tinha gente que era contadora, tinha gente que era fazer ramen, né? Tinha uma que eu acho que foi a mais interessante, que era uma menina que ela era entregadora. Ela trabalhava na Nagawa, Nagaka, Nagawa, não sei o nome da empresa agora. Sabe, Jefferson? Tagawa. Nagawa, né? Tagawa? Não sei se é isso. Sagawa. Taga. Sagawa. Sagawa, Sagawa, Sagawa. Nossa, eu escutei uns 10 nomes diferentes, mas tudo bem. E todos errados. Vamos lá. Mas é Sagawa. É bem impressionante, mas ela trabalha muito também, né? Ela que cuida de limpeza, de manutenção do carro também, de tudo. Todo o processo de entrega é ela que cuida. E a vida dela é basicamente isso: é acordar, transporte público, etc. Ela trabalha umas 10 horas por dia, volta para casa, ainda tem 2 horas de transporte público, chega em casa, dorme. Então, sei lá. Sabe o que é isso, Mário? É muito caro viver em Tóquio. Sei. Imagino. Imagino tanto porque as casas de todas é basicamente um quarto, é sempre uma kitnet, né? Então, você sabe por que eu falo que japonês não gosta de trabalhar? É porque tem, sei lá, tem lojas de conveniências 24 horas fechando porque não tem gente para trabalhar. Então, tipo, falta. Sobra emprego aqui no Japão. Entendi. Então, pessoal que não gosta. Sim, tem as exceções. Eu acho que a maioria das exceções devem estar concentradas em Tóquio, né? Que é tipo uma cidade corrida, que tem essas coisas. Mas no interior, ou em cidades normais, assim, você vê que o estilo de vida é bem assim, tipo, o cara. Você fala, ô, dá pra ficar mais, sei lá, estender o horário e não fica, tipo, as lojas aqui no Japão, elas abrem muito tarde, tipo, 10 horas e 5 horas já tá fechando. Então quer dizer que o mundo não Caramba. trabalha muito, entendeu? Tipo, é difícil sair de noite em cidade que não é grande. É ter alguma coisa aberta, tipo, restaurante, sei lá, 11 horas no máximo, assim, sabe? É raro. É, são umas coisas assim, tipo, o pessoal não precisa de tanto dinheiro para viver aqui. É só você fazer um trabalho normal de 8 horas, você vive bem. Tipo, independente da sua qualificação. Então, acho que você tá pegando o vídeo dos extremos, e é insano mesmo. Aí é não ter vida. É o preço que você paga. Ó, e fica a recomendação, rapidão, eu não lembro o nome do canal, eu lembro o nome do youtuber, é Paolo, eu acho que é Paolo from Tokyo, alguma coisa. Então coloca no YouTube Paolo Tokyo e você vai encontrar a relação de vídeos, tá? Só ia comentar que aqui no Brasil, ó, tem empregos que, óbvio, né? Muita gente é 8 horas, mas o tempo que passa no transporte passa aí das casas de 12 horas e também vira um inferno. O desgaste físico, eu acho, no transporte público aqui no Brasil talvez seja maior. Eu sei que lá no É, Japão mano. é insano, mas aqui no Brasil a qualidade é muito ruim. Ah, vamos falar de coisa boa agora, né, Jeff? Vamos, vamos. Você não tem nada não pra falar, né, Lucas? Pode começar? Pode ir, cara. Então, Ah, não, quem eu que vai vou ler os ler, né? comentários aqui? Não, sou eu que leio, é verdade. Então vamos lá. Vou começar lendo pelo Subara Show 40 de Animal Crossing New Horizons. A gente leu um comentário do Lucas na semana passada, mas temos dois novos comentários nesse episódio. Primeiro comentário que eu vou ler é do René Augusto. E aí, pessoal? Olha eu aqui de novo. Não sei se vai dar tempo para entrar na leitura dos comentários essa semana, mas vamos tentar. RS 3 pontos. Não foi dessa vez, René. Realmente não entrou. Mas estamos aqui, agora é a segunda chance. Estou escrevendo esse post após ter escutado o Karaokê 6420, onde vocês responderam um monte de perguntas sobre Animal Crossing. Pois bem, usei o meu voucher para resgatar o jogo e comecei a jogar com a patroa. Acabei jogando primeiro para entender melhor a dinâmica do jogo, e me tornei o representante da ilha, pois fiquei com receio que a minha esposa dropasse o jogo e eu ficasse travado. Ensinei para ela como fazia para se jogar, e ela pegou o jeito rápido. Inclusive, ela deve ter jogado mais horas que eu, risadas. Ela já chegou a dizer que eu estava travando o jogo dela, pelo fato de eu ser o representante da ilha e ela não. Carinha com linguinha. Acreditem se quiser. Passa a representação da ilha pra ela, né, mano? Não dá pra fazer isso. Não dá? Nossa, que Animal quebrado esse Crossing jogo. é meio quebrado, Mario. Animal Crossing nesse sentido. Ela teria que jogar no save dele. Eu teria que fazer isso. Nossa. Ah, e para que ela possa jogar sem precisar muito da minha ajuda, decidimos deixar o jogo dela em espanhol. Aí, quando ela quer jogar, ela altera o idioma do console, o mesmo é reiniciado e ela inicia o jogo dela. Depois ela volta às configurações que eu posso jogar com meus jogos. É, foi o que a gente Trabalho, hein? comentou, né, outra vez, né? A gente sugeriu. A gente pesquisou aí que dava pra jogar em espanhol mesmo, né? A gente sugeriu, né? Tipo. Não, mas o René tem que deixar a esposa dele jogar e fazer aulas de espanhol aí. Como é? Joga o jogo todo em espanhol. Eu acho legal a acessibilidade de Animal Crossing, de permitir que pessoas interajam mais com jogos, etc. Quem não tem esse costume de jogar videogame, né? Minha irmã também começou a jogar, e ela não tem costume de jogar videogame. Ela tinha, sei lá, talvez nunca teve muito. Assim, a gente jogava um Mega Drive antigo no máximo, mas ela tá gostando. Confesso que gostei bastante do jogo. É muito mais divertido do que imaginava. O jogo tem coisas que poderiam ser melhoradas, mas isso não estraga de forma alguma a experiência. Ah, outro Espera ponto aí, negativo. René. Espera. Espera aí, Espero, René. Quando você passar, tiver 50 horas, já vai começar bravo, ficar bravo. Mas né? Mas tudo bem. convenhamos, né, Jeff? 50 horas já deu pra dar uma aproveitadinha no jogo, né? Já deu para aproveitar. O problema é que depois das 50 você fica com mais raiva do que felicidade. Nossa. Aí é melhor parar de jogar. Mas tudo bem. Ah, outro ponto negativo é que minha digníssima esposa não larga a mão do Switch. RS. Se o dólar não estivesse tão absurdo, seria desculpa, entre aspas, perfeita para comprar aquele modelo com mais bateria para mim e deixar o meu Switch antigo com ela, XD. Algo me diz que vou ter que aumentar minhas horas de jogo na Steam, kkk. Bem, vou ficando por aqui. Forte abraço a todos e até semana que vem. René Augusto. Realmente, René, você vai ter que esperar o dólar baixar aí, porque, como eu falei na introdução, acho que do Nintendo 3, ou foi aqui, nem sei agora, eu travei. O dólar tá baixando, só que é a marolinha depois que vem o tsunami. Ah, eu acho que aproveita essa oportunidade para jogar junto com ela, cara. Mesmo que seja só observando. Não sei, me parece divertido, sabe? Eu não tenho muita experiência porque a Dani não joga. Mas, sei lá, me parece divertido mesmo acompanhando a pessoa fazendo as coisas. Acho que acompanhando, olhando, é mais divertido do que você botar a pessoa pra jogar com você. Não sei. Essa é a impressão que eu tenho assistindo. Porque quando eu vejo o gameplay do co-op local com dois Joy-Con ou mais, eu fico triste, sabe? Lucas, é um Twitch ao vivo, cara. Como não pode ser divertido? Como assim? Ah, a galera fica te seguindo e não pode Não, pegar não, objetos pra si próprio? você observando a pessoa jogar, é isso que eu digo. Ah, tá, é, sim. Eu gosto do co-op local. Quando eu joguei com a minha esposa, a gente parecia, sei lá, dois. Parecia que a gente tava lutando pra ser, sei lá, desbravar a floresta. Tipo, isso aí. Socando, sei lá, extraindo madeira que nem um retardado. Tipo, começando a fazer as coisas que nem. Não sei, dá uma sensação de gangue, assim, sabe? Sensação de português de 1500, né? Tipo, isso, vamos roubar todo o pau-brasil aqui nesse lugar e vazar. Próximo comentário é da Fernanda Brandão. Oi, gente. Voltei depois de um tempo. Estou estudando pro vestibular de medicina. Aí já sabem, né? É realmente. Na época que eu fiz cursinho, tinha gente lá que, por exemplo, tava há 2, 3 anos assim estudando. E realmente estudar pra medicina é punk. Para você ouvinte, se você estiver estudando para qualquer coisa, não comente, estude, por favor. Nossa, Jeff. Não, calma. Antes de mais nada, fica os votos de sucesso para Fernanda, porque é insano estudar para medicina. Eu também conheço, tenho conhecidos que cursaram. A gente sabe que o curso é insano, a gente sabe que entrar na faculdade é insano, mas com esforço você vai conseguir sucesso aí. Eis que meu amigo resolveu comprar um joguinho novo na moda. E tô me vendo completamente viciada, controlando as horas para conseguir estudar e tudo mais. Olha aí, Animal Crossing estragando vidas, hein? Eu adoro esse tipo de jogo. Sempre amei The Sims. Fui viciada por anos em Roller Coaster Tycoon e por aí vai. Foi minha primeira experiência com Animal Crossing e tô amando, mas confesso que o que mais me atrai no jogo é museu. Comemoro cada inseto novo e amo caçar tarântulas. Corri de uma hoje gritando socorro na casa, que minha mãe. Opa, eu buguei na leitura. Corri de. Tô dando uma de Jomon, né? Fazendo os efeitos sonoros. Ah. Corri de uma hoje gritando socorro na casa que minha mãe e meu irmão vieram ver, mas consegui pegar depois de morrer horrores pra ela. As ilhas NPC são uma mão na roda pra mim, que só tem um amigo adicionado. E uso praticamente Nanook Miles todos. Tudo em vales. Eu tô num ponto que se fechar o museu, eu reseto o jogo tudo de novo. Hahaha. Eu acho importante ela jogar enquanto estuda, assim, não sobressair o estudo com a jogatina, mas eu acho importante ela parar um pouco e jogar, e Animal Crossing, como você faz seu pacing, assim, talvez seja bom para isso, e aí ela também não joga, não se preocupa em jogar muito Animal Crossing também, eu acho que, sei lá, é um bom jogo pra ela ter como hobby e se distrair enquanto ela tá na rotina de estudo dela. Só não deixa o mercado de nabos interferir na sua concentração. Stocks. Eu queria fazer uma pergunta para ela. O que é mais legal, completar o museu ou fechar uma Pokédex? Que eu não sei. Eu prefiro Nossa, eu fechar a acho que. Pokédex. Acho que a Pokédex é mais gratificante, hein, Jeff? Porque, caraca, meu, são 900 e poucos Pokémons? Eu não lembro exatamente a quantidade. Eu acho mais difícil. Ah, não sei, cara. É mais Se difícil a você. Pokédex, cara, É, pô. a National Pokédex, sim. A de Galarian você completa rapidão. Ah, é, isso sim. Nesse ponto, eu acho também é muito difícil você completar o museu do Animal Crossing. Tem as artes também, hein? Vixe. Eu acho que realmente, se você for contar as artes, aí ferra um pouco, porque você tem que esperar o Red aparecer, tem chance de vir só arte falsa, aí você tem que ficar dependendo de visitar os outros. Aí demora pra caramba. Acho que adiciona um fator de dificuldade absurdo isso aí. Absurdo não, vai, é um fator de dificuldade, só isso. Você tem que ter, ou você vai pelo lado da interação social, ou você vai pela, sei lá, mano, da Tem que insistência. ser. Tem que ser social, Mario. Porque se você for dependendo do Red aparecer só na tua vida, na ilha, fizeram datamine no jogo que o Red tem chance de não aparecer nem nessa mana. Ele não é, tipo, NPC obrigatório, se não me engano. Então, já tem uns dias aí que ele não aparece na minha. Então, aí se imagina. Você completar as artes comprando de cada vez uma, ele aparece uma vez por mês no seu jogo. E você erra ainda, compra errada. Aí é vacilo. Só pode comprar uma, por sinal. Que bosta. Eu já fiz isso, viu? Agora eu tô olhando na internet pra não ter erro, porque teve uma arte que eu falei, mano, é essa, certeza. E não era. tinha um, o olho tava errado, ó, a direção que a menina tava olhando. Continuando o comentário da Fernanda. Muito bom o cast, e concordo com o Lucas. É um pé no saco esses menus. Mas fora isso, eu tô tendo uma experiência sensacional com o jogo. Espero que estejam todos bem nessa pandemia. Até mais. E obrigado pela preocupação, Fernanda. Esperamos que você esteja bem também. E realmente esses menus são um saco. É, bem, saúde a gente tá, né? Agora o resto aí tá tudo cagado, né? O horário de sono tá uma merda, esse tipo de coisa. Ah, isso é, infelizmente. Eu preciso tomar sol, na verdade. Tô com vitamina B baixa, Nossa, provavelmente. Tô parecendo um eu zumbi, também. mano. Também. Às vezes eu abro a janela e eu fico tomando sol. Às vezes às 2 da tarde bate um solzinho da janela aqui, né? Eu fico tomando Sei sol como se lá. eu tivesse na praia. É que agora tá frio, né, mano? Tá meio ruim pra É. você sair. Eu abro a janela, parece que eu saí da solitária, sei lá. Tipo, bate a luz na minha cara, eu ponho a mão na frente, assim, porque eu não consigo olhar pra luz, sabe? Eu não sei o que vocês estão falando, eu tô muito bem. Ah, Jeff, você tá indo pro Outback, não comento nada, mano. Vamos lá, próximo comentário. Pior que eu não sou que nem o João, não deixei de jeito aqui. E aí, a gente vai ler de qual? Nintendo 3 ou karaokê? Qual que vocês preferem? Karaokê, karaokê. Deixa eu entender três por último. Então vamos lá. Agora eu vou ler os comentários do karaokê CST4, episódio 21, que são os comentários entre 20, 23 do 5 e 29 do 5. Primeiro comentário do René Augusto. Fala pessoal, tudo bem? Descobri que não posso deixar para comentar em cima da hora, pois fiz dois comentários no sábado à tarde e não entraram para a leitura do e-mail. Risadas. É, perdão, cara. Normalmente a gente grava de sexta, às vezes a gente grava de sábado. Mas você tem esse tempo aí pra comentar, senão fica tranquilo, ele vai entrar no próximo. E se não entrar é porque a gente é burro. Aí você fala, você xinga a gente, aí ele entra no próximo do próximo. Ah, Mas então, aí aí a gente fica um pode puro. não ler porque ele xingou. Ah, não, a gente não faz isso, a gente lê. A gente gosta de críticas. tem Aliás, um motivo. falta crítica nesse podcast. É, então, Falta tem. crítica, né? A gente é muito amigável aqui, é muito da paz. Tem um motivo pra nunca ter tido brigas, assim, nunca ninguém ter xingado, né? A gente deleta os comentários. Mas Eu isso aí eu não tava sabendo, hein? Que deixa bem claro. tô Agora me tirando brincando, na tô, reta, né? tô brincando, tô brincando. Xinguei a gente, só pra gente testar uma coisa. Mas se a gente realmente esquecer um comentário, podem avisar aí. Porque às vezes é. Se você comenta num episódio que é um pouco mais antigo, sabe? Acaba passando despercebido. Dado esse meu backlog, entre aspas, tentarei ser sucinto no meu comentário só respondendo a perguntinha da semana. Acho difícil incluir outro tipo de animal na franquia Nintendogs. Pois os mais tradicionais seriam peixes, pássaros e alguns répteis como a iguana, lagarto ou tartaruga. Mas não vejo como um gameplay com esses animais poderia ser interessante. No entanto, acho válido criarem um novo jogo para o Switch. É isso, vou ficando por aqui. Três exclamações. René Augusto. Ah, cara, é que a tartaruga. Sei lá, às vezes eu vejo um vídeo de uma tartaruga que começa a dar tipo umas cabeçadas em umas coisas, acho engraçado. Só acho engraçado ficar É, vendo então. vídeo de tartaruga Ia ser engraçado, tipo, fazendo um. bate-cabeça, né? É, essa Ah, tartaruga se mas bater. dos exemplos que ele deu, eu acho que pássaro dá pra fazer alguma coisa interessante, não? É Tipo, assim, é ele que vai. eu não gosto de Ele vai. pássaro de estimação, Jeff, no geral, porque ele tipo, fica numa gaiola. Eu acho que o bicho é muito pequena a gaiola que o bicho fica, mas se for tipo aquele apartamento do Nintendogs que o pássaro fica voando livremente, aí é muito louco. Caralho, mano, aí tem um gimmick pra você ficar limpando o cocô do chão dele, assim. Porque Os ele cachorros vai. escorregando na merda. Não, ele vai cagar onde der, assim. O pássaro não tá nem aí, cara. Ele der hora de cagar, ele vai cagar, onde ele tiver. E o próximo comentário é do João. O João realmente é uma boa pessoa. Achei tocante o comentário do camarada Lucas. Saiba que você não está sozinho. Também já sofri assédio moral pesado de um colega de trabalho. Só para especificar aqui para quem não escutou o episódio da semana passada, é um comentário de outro Lucas. Ele não tá falando de mim. Só para deixar claro. O app. E só para deixar claro, o João é uma boa pessoa, na opinião do João, né? A gente pode ter outro. É, chutando que a pessoa que a gente tava comentando era o Jomon, porque pode nem ser também. Mas vamos ver. Vocês são foda. O ápice fora do ambiente de trabalho, por sorte. Nossa, eu buguei, foi mal. Vou recomeçar a ler aí porque eu, assim, mentalmente dei aquela bugada. Vocês veem aí o que acontece, né? Achei tocante o comentário do camarada Lucas. Saiba que você não está sozinho. Também já sofri assédio moral pesado de um colega de trabalho. O ápice foi fora do ambiente de trabalho, por sorte. quando ele disse que eu era um fracassado por ter o menor salário dentre os que estavam na mesa. Eita porra! Ele achou que eu ficaria quieto, tal como sempre ficava diante das piadinhas escrotas dele no escritório. Reagi segurando o rosto dele com a mão esquerda e apontando com o dedo indicador na outra mão na cara dele. Caralho. Disse que não era homem por tentar humilhar alguém pelo tanto que recebe. O merdão ficou sem reação. Na época eu trabalhava para sustentar minha família. Meu pai estava desempregado há bastante tempo. Doeu muito. Enfim, ainda tive que ver a cara nos corredores por quase um ano, até finalmente me demitir e ir para um lugar melhor. É realmente complicado essas coisas, né? Porque... Nossa, pesado, mano. Trabalho... É realmente quem você falou, né, João? Às vezes o trabalho, você tem que sustentar alguém, você precisa daquele trabalho. Então, existem relações no trabalho que são aquelas que você faz por obrigação, né? Mas tem gente que, infelizmente, transforma essa relação numa... uma coisa negativa, sabe? Leva pro lado pessoal, começa a azucrinar sua vida. É bem complicado mesmo. É, o bullying, ele tá presente não só na escola, mas assim, perpetua pro resto da vida, né? Por isso que é importante a gente discutir isso, etc. Mas, cara, uma pessoa dessa, eu chuto, assim, eu pelo menos eu tenho esperança que ela não vai chegar longe na vida, sabe? Humilhando as outras pessoas, tendo que se vangloriar por qualquer tipo de coisa só pra se sentir superior, sabe? Não acho que salário quer dizer tipo que você tem uma posição de destaque ou coisa parecida, porque tem muita gente que às vezes na empresa ganha bem, mas é só oportunista, é só sanguessuga também. E, sei lá, cara, pode crer que com o passar do tempo você vai estar muito melhor que essa pessoa comentou isso. E o que tem a ver, né? O quanto você ganha. Nossa, isso aí é... Essa pergunta, tipo... De coisa é muito idiota, velho. As pessoas ganham diferentes, né? Acontece. Eu acho que tem pessoas que, né, em uma empresa que ganham menos, que tem um papel muito mais fundamental do que outras pessoas, né? Por exemplo, serviço de limpeza que é bem assalariado, tem um sabe, o valor de hora de trabalho é bem pequeno, mas sem eles é tipo, não dá pra trabalhar no ambiente do escritório. O Jeff deu uma caída aqui. Opa, e aí, Jeff? Oi. Tá fechando o comentário. Você vê, né? Quando alguém cai assim, te dá uma travada também. Eu não sou o único que tá afetado mentalmente hoje. Fechando o comentário do João. Vez ou outra me recordo sobre a situação e ainda dói. Então, Lucas, te desejo muita sabedoria e resiliência. Espero que você se livre desse enrosco o quanto antes. E espero, do fundo do meu coração, que um dia o seu assediador pague tudo o que fez. Pagar, não sei se paga, sabe? É igual o episódio do Seu Furtado, do Chaves, né? Que ele dá um sanduíche de presunto pro Chaves. Eu não acho que... não acho que ele vai pagar. Eu acho que, mano, deixa passar, tira a pessoa da sua vida e esquece, velho. Foca na sua vida, que é a melhor coisa que você faz, cara. Próximo comentário é do Daniel Moreno. Salve, galera. Somente para salvar o Lucas. Agora é eu, esse Lucas que tá falando aqui. O próximo animal será hamster. E tem que ser animais domésticos. Não devemos propagar a captura e aprisionamento de animais silvestres. Verdade, verdade. Deixa eu fazer uma pergunta. Todo animal um dia não foi silvestre? Talvez. Assim, não necessariamente o animal específico não. Foi silvestre. Pode ser com o ancestral dele. Sim, é. Sim. Ancestral sim, né? Porque os caras pegam, aí ficam fazendo alteração genética no bicho. E aí vai... Assim, tipo, vira uma raça que é doméstica, sabe? Então, eu sou da opinião que se você gosta de animal, você devia deixar ele livre. Independente de coisa. Eu não acho que tem... Pra mim não tem essa diferença. Tipo, ou você considera que a gente é egoísta e tem um animal porque a gente quer e deixa na casinha. Ou você, sei lá, fala assim, não quero isso, sei lá, só como ele de vez em quando. Essa é a minha opinião. mas eu acho complicado, porque o cachorro um dia ele foi livre. Aí depois ele virou o cachorro, o ser humano, que, sei lá, amigo do ser humano. Mas. Tem outro ponto. Eu acho que videogame é uma forma de escapismo. Quando eu tô matando alguém e jogando Call of Duty, não quer dizer que eu vou ser um assassino e jogar. Então. Eu não acho que essas coisas são incentivar. É só uma coisa pra você relaxar e viver num mundo paralelo. Acho que o bom meio termo disso seria criar animais fictícios, tipo Pokémon mesmo. E aí não tem desculpa, né? A gente, mano, bota um dinossaurinho ali pra você cuidar e não tem erro. Ou joga Slime Ranch lá, que você foi cuidando de Slime. É uma boa ideia. Ou joga o Pou, olha aí. Você tem seu não, Pou... Mario, por favor. Não. Esse não é aquele bichinho que fazia um barulho chato do caramba? É, isso mesmo. Ah. Quem nunca teve um Pou, cara? Eu não tive, mas tive a ingratidão de ficar escutando essa merda em muito lugar. Você pode comprar um Furby também. Aquela pelúcia que fica fala sozinha também. Tem, acho que hoje em dia ainda vai vender. Compra um melocotão, vai. É que fala sozinho também, né? Repete o que você fala. Próximo comentário é do Ciro Costa. Boa noite, senhores. Quero mandar uma mensagem ao colega Lucas. Agora é o outro Lucas do comentário do cast passado. É bom. É. Quero mandar uma mensagem ao colega Lucas, que sofre assédio no trabalho. Lucas, já passei por um diferente... É muito estranho eu ler falando meu nome, desculpa, gente. Eu fico meio bugado, sabe? Ah, agora você sabe o que eu sinto quando eu falo do personagem Mario, cara. É, pior que é, Mario. Eu concordo com você agora. Lucas, ainda acho esquisito. Eu vou recomeçar, desculpa, gente. Já passei por um diferente tipo de assédio profissional, o qual não vou entrar em detalhes. O que eu posso te afirmar, com conhecimento de causa, é que águas calmas não fazem um bom marinheiro. Se atenha ao seu plano, aguente firme essa barra sempre procurando evoluir intelectualmente, adquirindo novas habilidades através de experiência do trabalho, estudo por conta própria ou educação formal. O amanhã é sempre uma surpresa e, quando menos esperar, poderá encontrar uma nova oportunidade melhor em outro local, desde que esteja se preparando ou o ex-profissional que te assedia pode ser desligado, o que ocorreu no meu caso. As únicas coisas que você não pode fazer são se demitir, caso isso vá contra os seus planos para o futuro, ou se deprimir a ponto de não ter motivação para adquirir novos conhecimentos que te darão melhores oportunidades. É, eu acho muito legal tudo que ele falou. O único ponto que eu preciso acrescentar é que não faça, não vá estudar, não vá fazer as coisas extras por vingança, esse tipo de coisa. Faça porque você gosta. Faça uma coisa que você gosta, não precisa necessariamente ser da sua profissão, sabe? Puta, vou melhorar. Vai fazer um, sei lá, você pode fazer um curso de jardinagem, que são coisas que vão te deixar bem, vão te, que não, o Jefferson também comentou um pouco do escapismo, assim, te tira um pouco da rotina, sabe? Faça coisas que você queira, não precisa ser necessariamente da sua profissão, sabe? E uma coisa que eu comento também, essa parte, por exemplo, de se deprimir ao ponto de não ter motivação. A gente é uma montanha-russa de emoções, né? Então pode acontecer realmente desse fato deprimir você. Se uma coisa te incomoda muito, naturalmente você passa até assim, a ficar um pouco mais negativo, né? Eu desejo também forças pro Lucas, mas... como posso dizer? Não se cobre tanto caso você fique deprimido, sabe? É uma coisa um pouco difícil de falar. Eu não sou experiente também em dar conselho desse tipo. Mas sempre que a coisa fica feia, é sempre bom procurar ajuda médica, né? Quando você tá deprimido a um ponto muito forte, sabe? Às vezes a gente nem sabe. Procurar terapia, procurar ajuda especialista é sempre importante em qualquer ponto, sabe? Pra gente poder conversar, etc. Às vezes você pode estar deprimido e não sabe. Ou tem, assim, necessariamente você está deprimido. Só de você conversar com um especialista e ter orientação mano, ajuda muito. Eu não vou falar nada, eu só queria, sei lá, dar forças aí pro Lucas, não que eu tô falando com ele agora. Só isso. O outro, nada que especificar. Agora eu vou passar pros comentários do último Nintendo 3, que é o episódio 212, primeiras impressões de Xenoblade Chronicles, Definitive Edition. Eu acho que hoje eu tô pronunciando errado um monte de coisa, cara. Eu tô com a língua meio travada aqui. Eu tô percebendo, mas vai passar. Posso dar um disclaimer antes de você começar a ler? É rapidinho. Olha aí. Cara, eu já tô de saco cheio de jogar Xenoblade, cara. Tá muito chato. Eu não lembrava que esse jogo era tão chato, cara. Como assim, Mario? Nossa, Lucas, a gameplay repetitivo e a história, ela é a mais clichê possível, mano. Roteiro clichê, os personagens são tão rasos quanto uma poça, cara. Nossa, mano. Eu vou comprar só pra te contrariar, Mario, desculpa. Então... Eu tô só podcast... inventando desculpa pra comprar. Podcast Xenoblade promete. A gente vai ter guerra aí. Acho que eu tô com o Mario, viu? Ah, o Jamon vai estar comigo no lado certo, então se preparem. Nossa, cara, 10 anos fizeram muita, muita diferença pra esse jogo. Meu Deus, como envelheceu mal. Mano, de verdade, não é possível. Sidequest deve explicar muita coisa, porque entra os personagens do nada assim. Aí você fala, que porra é essa? Um bicho que. Um passarinho, um não sei o quê, não sei o quê. Aí, ah, é o rei do não sei da onde. Ah, vai tomar banho. Sidequest não explica nada, viu? Sidequest só serve pra você abrir mapa. Aí, não, não, não, não. Eu tô em menor quantidade aqui. Eu não tenho o jogo, eu joguei a versão de um tempo. Mas vamos deixar essa luta de boxe aí pra um possível Subara Show. Tá bom. Tentando fugir aqui dos argumentos, né? O próximo comentário é do Daniel Moreno. Salve, galera! Vou seguir o conselho do Jeff e vou pular o Xenoblade. Estou no capítulo 8 do Xenoblade 2 e ainda não zerei. Fora que comecei o Astral Chain. Estou com o Link's Awakening e ainda não comecei. E agora estou em um grupo, onde a galera se junta para hostear raids shines de Pokémon Sword and Shield. Eu buguei como pronunciar raid. E agora voltei a jogar todos os dias Pokémon. Em busca de. Foi mal, gente. Agora vou ser sincero, tá segurando um arrotinho básico aí, eu travei. Agora não foi o cérebro que bugou, não. E voltei a jogar todos os dias. Peraí, deixa eu fechar rapidão o comentário dele. E agora eu voltei a jogar todos os dias Pokémon em busca de completar a Dex Shiny. Pelo amor de Deus, Daniel. Boa sorte aí, cara. Mas. Só isso que eu Isso é falo. Boa legal? sorte. Esse Como método é assim? legal? Você tá Eles falando realmente estão legal procurando? divertido ou legal de proibido? É, não, é legal de permitido, assim, ele entrar em um grupo de raids shines, assim, é assim. Tudo bem, não sei se tem gente que faz esquema, porque eu já entrei em grupo de raid shine, assim, mas o pessoal era muito hardcore, então acho que eles não estavam fazendo esquema, não. Pô, Mário, você não se salva muito, né? Você fala, é legal, mas bom, eu conheço a galera que faz esse esquema. Não, não, não, eu não conheço, eu entrei porque eu procurei na Peraí, internet, tá? existe o ilegal? É isso que eu tô perguntando. Existem grupos do Discord em que as pessoas elas se juntam para fazer raids shines. Tá, mas tem como burlar isso? Tipo, deixar o Pokémon Shine usando, sei lá, usando algum método não legal? Acho que Tipo, não. tem, Jeff. Se quiser, Com você vai no muito. Mercado Livre, você compra a Pokédex inteira Shine lá, mano. Não, não. Tem aquele esquema de você ficar resetando Den, etc., até vir Shine. Ah, mas isso aí é legal. Resetar não é Não é legal. legal, legal. A Pokémon Não, é Company não falou, olha, permitido, né, gente. Jeff? Mas você tá É. resetando o jogo dentro do escopo do jogo. Você não tá inserindo código e fazendo putaria, né? O ponto é esse. É ilegal a ponto de inserir código ou coisa? Ah, pra mim é a mesma coisa, tá? Os dois pontos não foram planejados pelo game designer, pelo level designer, enfim. Então, pra mim é legal O do game mesmo designer jeito. é burro. Eu não acho. Tem diferença. Quem viaja no Animal Crossing, né? Pra mim é o mesmo É a mesma esquema. coisa. É a mesma coisa em viagem Animal Crossing. Viagem Porque no Animal Crossing Pokémon, é Jeff, legal. você também vai no relógio e altera o tempo lá, os metros. Então, é tipo. A gente percebeu É a que o mesma problema do coisa. Switch é poder mudar o relógio. Se eles tirar o relógio do Switch, não acontece mais nenhum glitch em nenhum jogo. Padrões Nintendo de resolução de problema, né? Estamos com problema de burlar código, tira o navegador da internet. Ah, o relógio tá dando problema também. Tira o relógio. O próximo vai ser o cartão SD, que a galera tá inserindo o código. Tira o cartão SD, não tem mais. Não vai ter save mais, tem que gerar todos os jogos numa tacada só. É, volta pro Super Nintendo. Não, aliás, Super Nintendo salva, né? Mega Drive que não salvava. Acho que é, não manjo muito. Não, não, não, não salva. Tô te informando. Tem um jogo do Mega Drive que salva. Que tem Qual? memória. Ah, era Dungeons and Dragons? Acho que era. Caramba. Só comentar, Daniel Moreno tá precisando de foco, né? Falta um Animal Capítulo Crossing 8 pra em ele. um, capítulo 8 em um, começa outro, tem outro que ele comprou e não jogou. Tá difícil a coisa. Quarentena, ele precisa de quarentena de 10 anos aí pra jogar as coisas. Tudo bem. O próximo e último comentário é do Rodney Vino Orellana. Olá, amigos, como vai a vida? Vocês estão comendo muitos doces? Aqui no laboratório só teve diabéticos a semana toda. Por isso é bom maneirar nos doces refrigerantes. Isso que ele falou foi tão sério, mano. Porque eu tava comendo até que bastante doce ultimamente, né? Que ficou na minha cabeça o que ele falou e aí eu comecei a comer menos doce essa semana. Isso é importante. É que é foda, sabe? Eu tô Porque. maneirando. Mas no Japão, o doce é muito industrializado, Jefferson? Como é que funciona? Acho que é a mesma coisa, né? Eu não compro aqueles doces, sei lá, feitos, não sei o quê. Aí compro doce de pacotinho. Não, então, é porque aqui no Brasil é tapa na cara, sabe? É balde de doce de leite e, mano, ficar chorando doce de leite assim, pelos poros de semana inteira. Pega um liquidificador, joga um pacote de traquinas, depois você pega paçoca também, aí pega sorvete, mistura tudo e GG. Nossa, esse é hardcore, tá, parabéns. Isso, não, eu não faço isso, tá louco. Eu não faço. Não, Jeff, tá maluco. Não, só um amigo meu, né? Um amigo meu que fez. Um amigo meu que faz todo dia. Todo dia. Milkshake de traquinas. Acho que precisa. Eu falei, Jeff. Mas o refrigerante eu tô. Depois que eu casei, eu tô moderando. Tá, toma só dois em vez de três, né? Tá tomando Guaraná em vez de Coca. Eu só queria falar que, assim, eu controlo. É, faz um bom tempo que eu não como doce, assim, tipo, muito. Por exemplo, ontem eu pedi comida e veio um brindezinho, assim, veio um docinho de jujuba, sei lá o que que era. E eu comi, sabe? Mas eu me controlo nesse nível. Mas eu não tomo refrigerante também, mas eu sinto que faz falta nessa quarentena, cara. É importante você ter um docinho pra dar uma alegrada. Eu achei que você ia falar que veio uma pizza broto de doce e você comeu inteira, sabe? Havia um docinho. Nossa, eu queria, cara, eu sinto falta disso. Vocês não fazem ideia. O que eu sinto, assim, a coisa que eu mais tô sentindo falta de doce sendo essa quarentena é um top sundae de caramelo. Aí pega pesado, hein? O que eu sinto falta é uma torta holandesa. Puta que pariu, um negócio. Ah, mas aí você pode pedir numa boa. Dá pra pedir, né? Mas acho que é melhor segurar. Eu já tô pedindo chucrin de liberdade direto aqui. E nem tá pior pagando a gente. Continuando o comentário do Rodney. Acho que precisa de poder cuidar Pokémon para ressuscitar a franquia Nintendogs. E não vou pegar o Xenoblade agora, já que a fila de games não zerados tá me envergonhando. Você não é o único, Roger, né? Eu também tô envergonhado. Não por precisa outra ter parte... vergonha, velho. Não precisa ter vergonha. Você só comprou demais, mas um dia você joga, um dia. É, o bom que jogo físico aí, com o dólar e as coisas aí, eu consigo até o investimento. Por outra parte, percebi que não teve checkpoint no mês passado. Assim, vou fazer um mini review do Animal Crossing, aproveitando o último Subara Show. Oh, peraí, não teve checkpoint, a culpa foi minha, tá? Que eu marquei e depois, sei lá, eu tava passando mal, eu desmarquei. Aí eu não sei quando que a gente vai gravar depois. Pô, que isso, Jeff? Você não tava bem, né, cara? Então... Eu tava meio zoado, mesmo. Aqui a gente prioriza a saúde, né? Então, se alguém não tá bem pra gravar assim, a gente posterga, né? Ó, o Jefferson foi pra Tóquio, onde tem foco de coronavírus. Volta, não tá bem. E aí depois fala que tá de boa, né? Deixa os próximos episódios, mano. Nossa, pesado. Agora o Roger vai listar o bom e o ruim, né, pra ele no Animal Crossing. O bom: gráficos lindos e música envolvente. Em especial a Bubblegum, que me alucina, adora ouvir. O crafting é interessante. E embora não seja complexo como no Minecraft, tem seu charme. Agora o ruim: pra jogar online é sofrível, como é costume nos jogos da Nintendo, e a interatividade com os vizinhos é muito rasa. Me dou vontade de voltar por New Leaf só pra brincar com meus antigos vizinhos. Acho que tudo que ele falou aí eu concordo, no geral. Eu só adicionaria que no crafting a parte fica menos interessante por causa que você fica com tendinite, sabe, de tanto apertar. É, eu não acho crafting tão interessante assim. É maçante pra mim. Qualquer coisa que dê trabalho pro Jefferson é maçante, assim. Não, mas, pô, ficar andando em menu e repetindo lá é maçante pra caramba. Não, né? Não, é ruim. É que a parte do crafting, o que eu gosto é... Existe uma porrada de opção pra você fazer. Você conversa com seus vizinhos e pega ali itens novos. Essa parte de colecionar o crafting eu acho legal. O ruim é fazer. Conclusão. Acho que junto com Tree Houses, o Animal Crossing fez uma bela transição do 3DS pro Switch. Não é o melhor Animal Crossing pra mim, porém, é o que tem o escopo mais grande até agora. Bom, só isso, galera. E pra não esquecer... Hashtag Black Lives Matter. Opinião forte, né? Não é o melhor Animal Crossing. Mas, pra mim ainda não... É que nem eu comentei, né, no negócio. Pra mim ainda não é o melhor Animal Crossing. Porque falta giroide, falta umas coisinhas lá, itens Nintendo. Mas acho que eles vão atualizar e aí ele se torna o melhor pra mim. E era isso os comentários. E o final da hashtag, alguém vai falar alguma coisa? Black Lives Matter hoje e sempre... A gente precisa lutar contra o racismo estrutural que tem na sociedade. Cara, a gente precisa escutar muito mais o que as outras minorias têm pra falar, as pessoas negras têm pra falar. Então vamos aproveitar esse momento pra refletir sobre as coisas que a gente faz, as coisas que a gente pratica na sociedade e tentar melhorar como ser humano, sempre. Eu acho que aproveita que que isso aí tá acontecendo e, sei lá, olha para dentro e vê suas atitudes. Acho que é bom você exteriorizar o que você pensa, mas também rever um pouco das suas atitudes. Todo mundo, sei lá, no Brasil a gente tem um racismo disfarçado aí e às vezes a gente não percebe que às vezes até mesmo nós erramos. Então, acho que é isso. E agora a pergunta clássica, o bloco da pergunta clássica, e quem vai fazer? Ah, eu quero fazer, porque eu tenho na língua essa Então. aí. Nossa. Então vai. Nossa, eu dei até medo agora. Manda aí. Que medo! Não, a gente tava falando agora há pouco, ó. Qual é o melhor doce do mundo? Qual o melhor doce Melhor do doce. mundo? É, pra mim, ó, torta holandesa, sem sombra de dúvidas. Açaí é doce? Ou não? Depende, se você botar leite Depende. condensado, M&M's, aí Não, vira um não, doce. calma. Açaí com guaraná é doce? Calma, é que depende. O açaí fruta não é. É agora Não, aquele que mas a a gente gente. não. A gente não come açaí fruta fruta. A gente come açaí com um monte de açúcar, velho. É que nem tacão, né? Você não vai pegar lá e morde o bagulho da. Tá, eu acho que é, Jefferson, assim. Tá bom. Açaí. Aquele do balde, tá? E pra mim, top sander de caramelo. Eu ainda vou experimentar, Mário. Eu não tô lembrado desse top Se, sander. nossa, cara, se não. Mano, Ah, top não é sander. tudo isso, Lucas. É Não é? sim, Eu não tô é sim. lembrado. Mano, Deixa eu pesquisar aqui a imagem. Pera aí, ó. porra, não, aquele Top sorvete com Sunday. bactéria do McDonald's, com caramelo Nossa. e paçoca em cima. Ah, já comi o do McDonald's. É bom mesmo, só que eu É, prefiro o pô. Colosso. Mac Colosso? Não, É, Top Sander é mil melhor. vezes. Ah, não, mano. Ah, você tá errado, Lucas. Você tá Pô, é errado. casquinha, gente. Caralho. Casquinho. Então vamos ver os Mano. ouvintes aí o que eles acham. Eu tô com água na boca, cara, agora que eu fiquei lembrando. Agora a pergunta vira, né? Top Sunday ou Mac Colosso, em vez de qual Mano. melhor doce? Eu vou entrar no iFood e ver se eles entregam o Top Sunday, cara. Tá de falar. Vai vir numa caixa tudo derretido, né, mano? Cara, mano, faz uns 3 meses, 4 meses que eu não como um cara, então nem, não ligo se vier derretido. Nem se vier com. Se vier com um dedo dentro, eu não ligo, cara. É isso aí, mano. Bom, então é isso, pessoal. Saudades do Gilmão, né? Que a leitura era um pouquinho melhor, tô brincando, Ah, mas não, mas eu confesso, hoje eu tava travando minha língua sensacionalmente, cara, mas aqui eu tô cansado hoje. E quando passa das 11 horas, eu começo a ficar meio bugado mesmo. mas muito obrigado, Lucas, pela leitura. Eu nunca mais venho participar, né, do karaokê. É isso, pessoal, e mande os comentários e sei lá. Fiquem seguros e espero que seja tudo bem aí para vocês. É isso e até a próxima.